Olá, muito boa tarde, mais boa tarde mesmo, amigos seguidores das mídias sociais do Jornal do Comércio. A partir de agora, JC às 15, informação para quem decide. Comigo, Calvi Cerquinho, e também com o editor-chefe do Jornal do Comércio, Fred Novaes. Boa tarde, Fred! Pessoal, começando a semana, né, com muita alegria. Olá, muito boa tarde, mais boa tarde mesmo, amigos seguidores das mídias sociais do Jornal do Comércio. A partir de agora, JC às 15, informação para quem decide. Comigo, Calvi Cerquinho, e também com o editor-chefe do Jornal do Comércio. Do estado através das ondas tropicais da Rádio Baré, 4.895 kHz. Pois é, Fred, hoje nós vamos conversar sobre culinária, com certeza absoluta, é uma atrativa a mais para que você fique conosco aí no nosso JC às 15, informação para quem decide. Olha só, Fred, nós estamos tendo aí a grata satisfação de estarmos recebendo aqui nos históricos estúdios da Rádio Baré o nosso querido, queridíssimo Dedé, que vai falar sobre nós, conosco aqui, sobre culinária, mas acima de tudo também um pouquinho da vida dele. Dedé, antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, meu querido. Dedé, a gente falar de Dedé parente, Dedé cachaçaria, Dedé... Esse nome Dedé vem do quê? Vamos, primeira coisa a saber. Dedé vem de André, né? André? André é Luiz Parente, né? E quem que chamava, começou chamando de Dedé? A família. A família? Aí começou com Dedé e o negócio pegou. E hoje eu, assim, até estranho para as pessoas... Se alguém chamar de André, ele sabe quem é. Já fico meio já confuso, já. E essa paixão pela questão da gastronomia, Dedé? Isso vem de muito tempo? Isso é, virou, não é uma simples moda, não? Não, assim, a minha família é família de cozinheiro, né? A minha mãe era cozinheira, a minha tia, que foi minha segunda mãe, que eu perdi minha mãe muito cedo, também era uma cozinheira de mão cheia. As minhas duas avós, tanto a avó como a bisavó também, quer dizer, a nossa família sempre teve muita tradição de bons cozinheiros. E eu trabalhei 14, eu perdi minha mãe biológica com 9 anos, e isso eu comecei a trabalhar, me levou a trabalhar muito cedo. Né? Eu trabalhei 14 anos na Bemol. E aí, quando eu saí da Bemol em 90, eu montei a barraca de pastel, né? Ali onde funciona a cachaçaria do Parque 10. É. Né? Era um trailerzinho lá, tinha um trailer e esse trailer vendia x-salada, x-tudo, x não sei o quê. Só que o carro já era muito velho, então tudo que eu fazia eu não conseguia melhorar. Foi quando eu e minha esposa tivemos a ideia de começar a trabalhar com pastel. Né? E aí, o pastel, graças a Deus, pegou uma força que a gente não imaginava. Naquela época a gente já começou com a barraca lá, já com 8 sabores de pastel, e foi pegando força. Esquina do pastel. Esquina do pastel com SK, né? É. E aí nós fizemos aquele prédio, o mesmo prédio que funciona na cachaçaria, e durante 11 anos nós funcionamos com a marca Esquina do Pastel. Depois foi a virada para a cachaçaria. E por que a virada? Né? A virada é quando eu tinha a barraca de pastel, bem na frente tinha um... Chegou um mineiro recém-formado de odontologia do sul de Minas, de Alfenas, aí montou um consultório lá e nós fizemos uma grande amizade. Foi quando eu comecei a ter ciência do que cachaça é tão bom, né? Porque eu só conhecia aquelas cachaças, né, de industriais, que não tem nada a ver com a cachaça artesanal. E aí conheci Minas, né? E aí me apaixonei pela cultura mineira, né? Tão boa quanto a nossa Amazônia, aliás. A cultura brasileira, a gastronomia brasileira é uma coisa muito forte, né? Impressionante, né? E eu, nessas minhas indas e vindas de BH, comecei a trazer alguns produtos de lá. E a cachaça começou a pegar força lá, vendendo pastel, dando cachaça para um para outro. Trouxe o joelho de porco. E alguém aí batizou, né, cachaçaria do Dedé. Não fui eu que... Instintivamente, intencionalmente não. Por anos a gente trabalhava com as duas marcas, né? É. Tanto cachaçaria como... Esquerda do Pastel, na logomarca do departamento do funcionário. Era uma coisa meio estranha, porque algumas pessoas nos conheciam como cachaçaria e outras como Esquerda do Pastel. Aí foi quando em 2003 eu procurei uma agência, né? Expliquei a situação que eu estava vivendo. Uma situação boa, porque você ser conhecido por duas marcas, né? E aí ela fez um trabalho de estudo de marca, aí achou melhor de colocar a Esquerda do Pastel para dar uma descansada. Eu tenho maior vontade, eu tenho um sonho ainda, é um objetivo meu, voltar com a marca, né, abrir uma pastelaria. E em 2004 nós fizemos a virada para a cachaçaria do Dedé. 2004 para cá é cachaçaria do Dedé. A esquina, por enquanto, está só. Está só, eu patenteei ela, né, na época eu patenteei. Na mesma época que eu patenteei a cachaçaria, eu patenteei ela lá. Já com esse objetivo de um dia, né, a gente ativar a marca de novo. Fred, esse começo aí é interessante, hein, Fred? Oi, Calbi. Pois é, bem interessante. Estou tendo alguma dificuldade para ouvir o Dedé. Estou te ouvindo bem, mas o Dedé não consigo ouvir. Mas a minha pergunta, Dedé, a gente sabe, como eu falei, que a gente está praticamente já no Natal, né? Essa última semana já, a véspera de Natal agora na sexta-feira. Mas assim, sabemos também que os restaurantes têm trabalhado muito nessa questão de ceias. No caso, a cachaçaria também trabalha nessa perspectiva. A gente sabe que a cachaçaria muito procurada aí para eventos também, né, de fechamento, de congratulação aí das equipes. Como é que está sendo esse trabalho? Tem várias frentes e esse fim de ano ajuda muito também a movimentar os restaurantes, incluindo essa questão da terceirização das ceias? Não, ajuda muito, né? Assim, dezembro é um mês, assim, completamente, graças a Deus, fora da curva, né? E esse ano agora está tudo caminhando para a gente ter um dezembro mais próximo da normalidade, né, de tudo aí, né? Porque ano passado, exatamente nessa época, né, na semana que aconteceu o Natal, começou aquele monte de notícia ruim, aí os fechamentos, uhum, aquelas coisas lá. Graças a Deus está caminhando aí, né, para ser um dezembro bem diferente. Aí eu peço aí um apelo de todo mundo aí que a gente continue fazendo o que a gente tem que fazer, se usar máscara, se vacinar principalmente, né, que é a única forma de a gente estar aberto aí, gerando emprego, né, e garantindo o sustento nosso e de tanta gente. E assim, e mês de dezembro também é muito bom pra gente, porque realmente esse negócio de confraternização é um negócio que vem pegando força há anos, né, e a gente é bem procurado, graças a Deus. A gente tem um trabalho de longos anos feito de reconhecimento pela população, né. E aí a parte de ceia também é um negócio que é muito forte também na loja do Parque 10. A gente só trabalha com a ceia na loja do Parque 10 já há mais de 20 anos, então a expectativa esse ano nosso é ser melhor do que 2019, então a gente está pensando em vender, estimando aí 400 pratos que servem de 8 a 10 pessoas, né? E aí tem bacalhau, peru, pé, chester, pernil, o joelho de porco, que a gente decora ele para o Natal, pratos de bacalhau, são 32 pratos, e eu acho que até o dia 20 tá batida essa meta. Eu estabeleço uma meta todo ano, exatamente para manter a qualidade, preservar a qualidade, né, e a capacidade também da gente produzir. Então é assim, e tudo isso aí, a história das ceias nasceu do, que eu costumo dizer, eu conto até isso no meu livro, o golpe do forno pequeno, né? Nessa época chegava um cliente, chegava outro, para me assar o pernil, assar o peru, porque o forno era pequeno, aquelas conversas. E um belo dia, aí, uns 20 anos atrás, eu me vi aí assando mais de 10 peru e chester, peru e pernil, né, no Natal, e eu olhei para aquilo ali, que aquilo, eu estava assando 0,800, né. Eu digo, não, eu tenho que profissionalizar isso. No mesmo ano eu fiz um cardápio para o Ano Novo, um cardápio lá tímido, lá, e começou o trabalho das ceias, e hoje a gente tem esse volume aí, graças a Deus, de atingir essas metas de 300 a 400 pratos, que é... Assim, é um grande desafio, assim, uma das coisas para mim mais prazerosa no ano, apesar de eu trabalhar muito, né, 23 e 24, porque a gente roda à noite, porque para dar tempo de entregar isso tudo, hein, né, que as pessoas pensam assim, ah, eu fico com pena daquelas pessoas que compram peru no supermercado e tem lá escrito temperado, né, e colocam aquilo para assar. Eu já vi pessoas que fazem isso, que fica, putz, muito ruim, né, o peru chester, né. Dá muito trabalho para limpar, para deixar de molho, para o pernil passa 6 horas assando. Então, assim, apesar de todo esse trabalho, mas assim, é um grande prazer que a gente tem de ver aquele monte de prato pronto e saber que a gente vai estar dentro de muitas famílias aí no Natal, sendo lembrado. Olha, isso aqui é lá do Dedé, eu fico muito feliz. Dedé, domingo, eu tentei encomendar um quiche numa determinada loja, acho que foi na Tia Lelê. E ela disse, olha, a gente já não aceita mais encomenda. Ou seja, já está tudo programado. Com a cachaçaria também está mais ou menos assim? Já está quase isso? Está quase isso, principalmente os assados, né? Porque tem uma capacidade do equipamento também, né? E, mas geralmente, mantido a tradição, geralmente dia 20 e 22 a gente encerra as entregas, porque exatamente pela capacidade de atender e manter a qualidade, né? Porque assim, fazer por fazer não adianta. Eu acho que é o mesmo caso da tia Lele, que a gente sabe que os kits deles lá são maravilhosos também, né? Então a gente tem uma capacidade de produção aí. Legal. Fred? Detalhe um pouco mais, desculpa se você já falou e eu não ouvi, mas assim, eu acho super legal, né? Eu acho que é um legado que fica, né? Permanece aí esse registro, né, do livro. Qual foi essa ideia de colocar o Dedé aí também nesse canal aí de contato com o seu filho? É assim, Fred, a loja do Parque 10 esse ano, agora dia 4 de outubro, ela fez 30 anos, né? Desde o início da barraca, né? E é uma grande alegria para mim quando eu olho sempre para trás, né? 30 anos, né, a gente trabalhando com gastronomia, mexendo com comida, né? Mexendo com saúde pública. E aí minha filha, que é a gestora da casa do Parque 10, o chefe João Almeida, o chefe Heraldo Pinheiro, vieram me propor para a gente escrever um livro, né? E eu fiquei assim, eu tinha um desejo de escrever um livro, mas não imaginava para agora. Já tinha até escrito algumas coisas já, mas eles achavam que 30 anos era uma marca, era uma data que valia a pena ter um registro, uma coisa diferente, e eu topei a ideia, né? E aí eu digo que esse livro ele nasceu aí com três propósitos, Fred, né? O primeiro aí é um pouco, para quem compra o livro, está comprando aí, e para quem gosta de fofoca, né? Vai saber um pouco da minha vida aí ao longo desses 30 anos, da minha infância, né? É, porque as pessoas acham que o Dedé é cearense, que o Dedé é mineiro, né? Já fui tudo já, mas o Dedé é amazonense, do pé rachado. E aí o outro propósito, ele vem aí com 38 receitas, é que fazem e fizeram parte do nosso cardápio ao longo desses anos. É passada de uma forma não técnica, mas uma usei tudo medida caseira, exatamente para quem quiser reproduzir as receitas em casa, ficar fácil, né? Medida de, para quem não sabe, medida caseira é colher, uma xícara, né? Uma colher de sopa. Sempre defendi aquela coisa lá do... Ah, eu nunca gostei das pessoas dizerem assim, olha, essa receita da minha avó é guardada sete chaves. Isso para mim é uma coisa que só mesmo quem não quiser descobrir as coisas, descobre principalmente hoje com esse nível de informação que a gente tem. Mas o propósito maior para mim desse livro, que eu acho mais importante, Fred, nessas primeiras 500 edições que foram impressas, eles vão ser doados, o livro está sendo vendido a R$90, eles vão ser doados integralmente, os R$90, para 5 instituições de caridade. Né? Três já foram escolhidas já, uma é a Roger Cunha, que é um projeto que eu apoio já há anos já, e me senti no direito de indicar uma, né? A segunda é para um trabalho lá em Belém, a gente tem uma loja em Belém também, e essa instituição também sempre está ajudando, que é a Casa Donald, que trabalha com crianças com câncer, um projeto muito, muito bonito de se ver. É o outro que eu resolvi também, que é um parceiro nosso, né? O Sesc Senac, o Mesa Brasil também, que é um trabalho de formiguinha, que leva aí alimento para tantas... caso de tantas pessoas de uma forma responsável, inteligente. E duas aqui, eu abri em Manaus uma enquete nas minhas páginas para as pessoas estarem indicando uma instituição que alguém conheça. Né? Todo mundo conhece algum trabalho. Claro. E para não ficar só na responsabilidade de a gente escolher, botei também uma população. Né? E até segunda-feira a gente vai divulgar a quarta, né? A quarta instituição e a outra também na semana do Ano Novo eu vou abrir uma votação. Então, mas assim, o maior propósito de quem está comprando o livro para mim é de estar fazendo bem, porque uma das coisas que ficou certo de eu, assim, não conto com esse livro para me ter renda financeira dele. Né? Já mandamos rodar os próximos 500 livros, né? Deve entregar em janeiro, porque o livro está na reta final de a gente bater a meta da gente, que é vender os 500 livros agora, e a gente está entregando essas cotas até dia 28, se Deus quiser, é o prazo que nós demos para estar entregando essas 5 cotas. Então assim, quem compra aí, além de estar sabendo tudo isso aí, está ajudando, né? A maior finalidade aí é ajudar o próximo aí. Pô, legal, legal, Dé. Essa ideia de você lançar um livro, e ainda mais com a capa, que se você estiver interessado em comprar, você vai ver que o Dedé está com uma massa de pastel aqui. Eu acho que é isso, né, Dedé? Isso, é o início da história. É o início é o processo, é o início do processo, de toda a elaboração do que é hoje a cachaçaria do Dedé. Dedé, e essa veia de empreendedor, porque essa veia de cozinheiro, de mestre de gastronomia, já vem com a família. Você mesmo disse que sua mãe, sua avó e tudo, teve esse lance da questão da gastronomia. Mas você tem uma veia empreendedora. Você, de repente, lançou um empreendimento assim, depois cresceu outro, foi para os shoppings e tudo mais, até o Terrimar. Esse vem de algum aprendizado? Como é que vai surgindo na tua cabeça, abrir um lugar ali, abrir um outro aqui? Porque precisa ser realmente empreendedor. Como é que surgiu isso? Eu acho que assim, eu perdi minha mãe com 9 anos de idade, minha mãe biológica, né? Confesso que até hoje não entendi ainda o propósito de Deus, mas isso teve um propósito, né? Infelizmente a gente não tem inteligência suficiente para... Então, ele que manda. Né? E aí eu perdi minha mãe com 9 anos e fui morar com uma tia minha, que é a irmã da minha mãe, né? Dona Lili, para quem conheceu, uma cozinheira de mão cheia também. E aí tive a sorte de trabalhar 14 anos numa empresa como a Bemol. Sim. Né? A minha maior aprendizado foi trabalhar com nesse grupo, que é um grupo assim visionário, né? A Bemol já está aí na quarta geração da administração, e cada geração que vem com esse sangue aí de levar a empresa para o futuro. Né? Isso para mim assim, acho que contou muito a minha vida de empresário. A Bemol, né? Já está até na energia solar. Né? Eu sou cliente dele, inclusive, da energia solar. Olha, né? Só. Estão abrindo o banco agora, né? Então, transporte aéreo, quer dizer, os caras sempre têm. Eu tive assim, o prazer de trabalhar e aprender muita coisa com esses caras. E assim, uma das coisas assim, que eu acho que me leva para frente aí, do lado do meu empreendedorismo, é sempre estar inquieto com o meu dia de hoje. Eu não tenho ganância de ficar rico de dinheiro, tenho ganância de ver as coisas funcionarem, de ver as coisas, de a gente ter o prazer de dizer assim, não, essa empresa é do Amazonas, é do amazonense. Né? E aí quando eu fiz a primeira grande reforma lá, quando eu mudei a marca lá no Parque 10, que eu vi que a marca tinha força, foi quando nós demos a grande virada também da marca, que nós fomos para o shopping. Eu chamei o meu sócio, que é o meu sobrinho, né, meu sobrinho mais velho, o Rogério Perdiz, que não tinha nada a ver com vida de pasteleiro. Né, o cara ele era auditor do Tribunal de Contas, quer dizer, é um mundo completamente diferente. Né? Topou essa ideia comigo de estar ajudando aí na parte administrativa, na retaguarda da empresa, estar cuidando da gastronomia e da parte comercial da empresa. Isso aí, graças a Deus, já dura 14 anos. E quando eu anunciei na época, 14 anos atrás, para alguns amigos meus, as pessoas às vezes têm a mania de pensar só assim, né? Claro. Igual. E aí eu tinha a visão exatamente que eu não estava. As pessoas achavam que eu estava dividindo o que eu tinha. Eu já tinha uma loja, já tinha uma marca, já tinha meu nome mais ou menos estabilizado, e as pessoas dizendo que eu ia dividir isso. Eu não tinha esse sentimento. O meu sentimento era de multiplicar, senão eu vou multiplicar. Porque eu não consigo bater, acho que eu tenho que correr para cabecear. Claro. Né? E aí, graças a Deus, fui muito feliz até hoje na minha escolha. Né? Perdemos 2 lojas agora na pandemia, mas paciência. Né? Salvamos 6, né? Criando um empreendimento como o Terrimar, que é um grande desafio. Eu acho que foi um presente para o Amazonas ter assim. Não é porque é do grupo Dedé, não. É porque é do Amazonas. Né? Quando as pessoas vêm ali, se encantam. E acho que é isso, igual que eu fui ontem, tive uma experiência. Fui na visitar aquela o Natal ali da Praça São Sebastião. Lago São Sebastião. Fiquei muito feliz, não sei quem fez, se foi o governo, se foi a prefeitura, se foi Chico, se foi João. Mas aquilo ali enriquece a nossa cidade. Verdade. Né? E assim, e aquilo ali tem que virar uma tradição, porque aquilo ali vai virar um ponto turístico. Então assim que eu vejo quando eu faço alguma coisa diferente em Manaus. É com o propósito de a gente, né, levar a nossa cidade para não ser melhor que ninguém. Mas tem alguma coisa que enche os olhos das pessoas, que as pessoas pulam, né? E isso retribui, né, Dedé? A população e a sociedade retribui isso em forma de comparecer, de prestigiar, de frequentar e tudo mais, né? Sim. E assim, uma das coisas que mais me leva a ter essa incomodação, essa inquietação, quando eu vejo uma casa minha lotada, eu fico pensando, e eu falo isso muito para meus funcionários, quem senta na cachaçaria, quem senta na cachaçaria, ela tem mil oportunidades para mil lugares diferentes, mas ela escolheu aquilo ali. Aquilo ali nos deixa uma responsabilidade muito grande. Então a gente tem que estar inovando de alguma forma para que ele não vira. Uma dos maiores medos que eu tinha na minha vida era de virar um dia, olha, isso aqui foi uma cachaçaria que deu muito, muita gente, fez muito sucesso e hoje fechou. Então eu sempre tive esse medo. Então esse medo é seguido aí de uma inquietação que a gente tem que estar aprimorando, melhorando para a gente se manter vivo no mercado. Legal. Fred? Dedé, eu sou cliente já desde a época da Esquina do Pastel, ali no Parque 10, e lembro que também uma inovação que foi trazida, já desde aquela época, era a questão de você ter várias cachaças, né? Como surgiu isso, essa tua relação com essas bebidas? Até por isso que muita gente acha, talvez, que você seja mineiro, né? Porque isso é uma coisa mais de planeta, um pouco daquela região. Aqui o pessoal não tinha essa tradição, né? Como é que o Dedé, de repente, veio ter essa descoberta e trazer, popularizar, né? Eu acho que ele fez esse caminho de trazer essas bebidas trabalhadas para cá, né? Eu acho que foi uma inovação que o Dedé já naquela época já trouxe. Fred, assim, as cachaças, ao longo dos anos aí, ao longo dos 30 anos do Dedé, cruzou vários mineiros, por ironia do destino, não sei, não dá para explicar. E um deles foi esse dentista, né? O nome do cara chamava Paulo Luiz Roberto Luiz Teixeira. O cara montou um consultório na frente da barraca de pastel, fiz uma amizade, defendo uma coisa fielmente, né? O ser humano ele tem uma grande amizade, tantas outras amizades, mas uma específica é aquela que marca, né, a gente. Um amor e tantos outros amores, né? A pessoa que dizer que não tem um amor em segredo, infelizmente a pessoa não está sendo honesta, né, com ele mesmo, né? Todo mundo tem uma grande paixão, uma grande, enfim. E esse cara para mim foi minha grande amizade. Tenho tantos amigos bons, graças a Deus. E esse cara com 20, eu tive prazer de conviver com ele 4 anos, e infelizmente só 4 anos também. Ele faleceu, né? Teve um câncer no cérebro, né? Um cara de 28 anos, com 2,07 m. E na época levaram ele para Minas, que era o maior centro neurológico. E nesse período que ele estava vivo, né, e ele trazia as cachaças para mim, aquelas cachaças sem rótulo, de alambique, lá de pequenos produtores de Minas, que é artesanal mesmo. Putz, é um negócio completamente. Quem toma uma cachaça industrial e uma artesanal é dois mundos, né? É tomar um uísque bom e tomar um uísque. Enfim. E aí eu digo, quando eu fui visitá-lo, ele estava doente, pô, conhecia aquele mercado de Minas, que é assim, para mim, aquilo ali para quem gosta de boteca, para quem gosta de comer, para quem gosta de beber, é uma perdição. E aí foi quando eu comecei a trazer uma cachaça, dar uma cachaça para um, para outro, vi que o negócio tinha força, né? É igual a história da feijoada, né? Diz que feijoada em Manaus não pega porque é muito quente. Graças a Deus a gente vende feijoada há mais de 20 anos, todos os sábados. E cachaça também, a gente vende o ano todinho, né? Uns meses mais, outros meses menos. Mas essa foi a história que veio a cachaça para dentro do grupo Dedé. E hoje qual é o número de diversificação de cachaça que você tem hoje, Dedé, provavelmente lá? Hoje a gente tem 1014 rótulos na exposição, principalmente ali do Manaora, que é o nosso maior paredão, né? Aquela parede do Manaora, ela tem 96 metros quadrados de cachaça, 12 mil garrafas. Né? 12 mil garrafas? 12 mil, entendeu? Ah, se você for lá contar hoje, pode, com certeza não vai ter, porque vai vendendo, vai viajando, mas ela cheia, ela tem 12 mil, mas vende todas essas cachaças, vende. Qual é que vende mais? É a cachaça aí de uva, né? Para quem já tomou aquela nossa cachaça de uva, aquilo ali é um vício. Né? E aí agora a jambucana, que nós lançamos há 4 anos atrás, que é uma cachaça feita com jambu. E assim, o legal é assim, as pessoas virem aquela. E acontece muito, olha, essa cachaça aqui era da terra onde eu fui criado, então um amigo meu, ou meu pai, ou alguém. É assim, engraçado, sempre tem. Todas as cachaças que a gente tem é de uma associação, porque a cachaça agora não, de 8 anos para cá, isso foi muito legal para a cachaça brasileira de modo geral, né? As cachaças têm que estar dentro de alguma instituição, para ser artesanal, tem que estar dentro das cooperativas, com selo, né? E aí isso aí também eu prezo, né? Só vendo cachaça de alguma associação, exatamente assim, até para incentivar as pessoas a fazer a coisa certa, é o que estão tentando fazer com a farinha aqui, no Amazonas, e tomara que dê certo, né? De legalizar, de ter um selo para a farinha, passar ser um produto que a gente possa tirar de Manaus com facilidade. É, a cachaça virou produto de exportação, né? Até no Brasil. Tem muita cachaça. Muita cachaça por aí. E assim, a nossa jabucana, né? Que não é do Dedé, para mim é da Amazônia, ela vai agora até abril, né? Acabou de sair nosso registro nos Estados Unidos, né? Nós passamos 2 anos aí fazendo a legalidade da entrada do produto lá. Então, assim, a cachaça feita aqui no Amazonas vai entrar na Flórida, se Deus quiser, a partir de a partir de abril. Né? A cachaça já está pronta, a gente estava esperando só foi desenvolvida uma garrafa própria para exportação. E eu estou muito feliz porque, assim, é a Amazônia, né? Uhum. Somos nós que vamos aparecer lá. Olha, Fred, isso é, eu acho que é um furo, hein? Cachaça jabucana já na Flórida, provavelmente ano que vem, né, Dedé? A partir de abril, se Deus quiser. Abril, olha só. Fred. Com certeza. Agora, Dedé, a gente fica muito feliz de ver uma história de empreendedorismo, né? De uma pessoa que tem um talento nato daqui da terra. Obrigado. Enche a gente de orgulho por tudo isso. Mas assim, o que a gente pode esperar? Obviamente, a gente sabe que todo empreendedor, ele é ligado à inovação. Esse, quando esse bicho pica, né, não tem como fugir dele. Então ele está toda hora inquieto. O que a gente pode esperar do Dedé e do grupo Dedé agora para 2022? Assim, Fred, nós estamos terminando um ano aí que começou bem difícil, né, para todo mundo. É, não escolheu raça, nem cor, nem nada. E eu tô terminando o ano assim com apenas uma palavra, né? Agradecimento, porque por tudo que nós passamos, nós estamos saindo aí devagar, o que se perdeu não se recupera, então a gente tem que pensar para frente mesmo. E assim, o legal é que da pandemia também saiu muita coisa boa para a gente, que teve um aprendizado gigantesco, né? Melhoramos muito nossos processos. Graças à pandemia, porque nós tivemos tempo mais de parar, de ver, de observar e de saber que precisava fazer alguma coisa para mudar. Então, assim, em termos de processo, estamos saindo mais fortalecidos hoje. E, assim, o nosso grande projeto para o ano, quando nós tomamos a decisão em janeiro de fechar 2 casas, foi pensando que em salvar as outras, e conseguimos, estamos conseguindo isso aí. Estamos conseguindo, graças a Deus, mantivemos os empregos, né? Recontratamos 50% das pessoas que foram demitidas na pandemia. Isso é muito, muito legal para a gente, muito legal mesmo. E assim, agora o nosso grande objetivo agora em 2022 é, claro, manter as empresas, né? A gente tem uns processos que a gente inaugurou uma estufa no CDA, onde é feito nosso todo posicionamento. De alguns produtos que a gente está quase para produzir, tipo Shark, está buscando a legalidade do selo. A gente vai ter um Shark aí feito por nós, né? E já o que a gente consome nas lojas já é, mas o nosso desejo aí, nosso objetivo de estar levando esse produto para o mercado, né? Um Shark caseiro. E tem um projeto nosso de uma peixaria regional. É um projeto meu, assim, um desejo meu de ter uma peixaria regional aqui em Manaus. Seria a peixaria do Dedé. Agora, Dedé, e Manaus, tá pronta para receber tudo isso? A gente às vezes fica pensando em muitos empreendimentos em Manaus, é como você falou, o teu maior medo é dizer, olha, isso aqui funcionou, tem uma cachaçaria, era boa, era muito legal, mas faliu, acabou. Manaus hoje está preparado para receber tudo isso, a terra e mar, uma peixaria, tudo de uma categoria muito maior, com uma qualidade superior. A população manauara está pronta para receber tudo isso? Tem uma demanda aí muito grande aí, né, da procura, né, disso aí, né, porque a gastronomia, graças a Deus, assim, é um dos mercados que mais cresce há décadas, todo ano, né, a nível mundial. Né. E aí, quem opta aí por... E a gastronomia hoje também só tem um caminho. Acabou aquele negócio de... Quando eu montei a... Não estou dizendo que o que eu fiz no passado é errado. Quando eu montei a barraca de pastel, quando eu saí da Bemol, fiquei desempregado naquela crise do Collor, quando ele abriu a importação para o resto do Brasil, né, fechou aquele monte de loja ali na Marcílio Dias, Doutor Moreira, quer dizer, para mim que era falsa Zona Franca, né? Porque o Collor, para mim, fez, no fundo, para mim, ele fez um grande favor para o Amazonas. Principalmente para os carros também. É, quando ele abriu a exportação para o resto do Brasil, ele fez o distrito acordar. É. Distrito é o que é hoje, graças a Deus, a modernização que eles foram obrigados a correr atrás do que tinha. Então, naquela época lá, quando eu montei a barraca, trabalhei 14 anos numa empresa, fui sem muita experiência, sem experiência de nada na parte de gastronomia, né? Só que o que era 30 anos atrás não é mais hoje. Hoje em dia, quem vai. A gastronomia hoje ela tem a velocidade igual para mim da tecnologia. O que foi a gastronomia ontem não é mais hoje. Então, assim, quem está disposto a montar restaurante, porque o público é exigente, tá aí a internet para nos cobrar isso aí, né? Qualquer aplicativo para tudo que é lado, mas quem resolve, né, ter botar na cabeça que um restaurante é uma empresa, que ela precisa de uma boa retaguarda, que ela precisa estar antenada, precisa estar evoluindo. É, aí eu digo assim, voltando para a tua pergunta, Manaus, assim, tem essa demanda, tem esse público aí, porque, infelizmente, ainda tem muita gente ainda que não acredita nesse. Não se percebe que a gente precisa estar evoluindo, né? Participando de feira, ver o que tem de melhor no Brasil ou no mundo. Para você estar mudando, porque aí está aí o povo. Tem o povo para consumir, mas tem esse povo para cobrar também. O que é legal, porque a cobrança é legal. É a história para mim da concorrência. Eu gosto da concorrência. A concorrência sadia. Não estou dizendo para eu concorrer com um cara que não emite cupom fiscal, que não paga funcionário. Não é esse cara. Isso para mim não é concorrência. Mas a concorrência limpa é legal, porque te leva você ir para o incômodo. Você se incomodar e saber que você tem que fazer alguma coisa diferente. Né, que tem que estar mudando, porque, né, eu não posso estar o ano todinho com cardápio, eu tenho que estar mudando esse cardápio. Ah, mas eu vou mudar o joelho de porco, a carne de sol? Não, isso eu não posso mudar. Mas eu tenho que mudar o prato de camarão, o sabor de um pastel, melhorar o processo, isso a gente tem que fazer, não tem jeito. Por sinal, essa carne de sol é famosa, viu, Fred? Essa aí com aquele queijozinho, rapaz, é um negócio complicado. O joelho de porco também, viu, Fred? Eu experimentei algumas vezes ali no Parque 10, porque a gente que é um pouco das antigas, a gente recorre lá para o Parque 10 mesmo ali. É, o Boteco da Hora. Ali é o que eu acho que é a marca maior ali, sabe? O shopping é mais de vez em quando, mas eu acho que o Parque 10 tem uma cara, tem alguma coisa, algo a mais assim nos seus empreendimentos. Fred? Pois é, Calbi e Dedé, é verdade, é um saudosismo, né? Ali é um local fantástico ali. A Rua do Comércio, né, do Parque 10, é muito interessante como um empreendimento com a força do Dedé permanece ali, exatamente porque tem aí esse público cativo aí das pessoas que gostam. Agora, Dedé, você falou da relação e da inspiração, na verdade, do Grupo Bemol, né, que a gente sabe que é um grupo fantástico aí, que tem uma identidade, né, tem todo um jeito de se relacionar com o público que é identificado em qualquer lugar. Eu acho que o Grupo Dedé também tem essa força, talvez também venha dessa inspiração. E como é que é? Só que a diferença é que o Grupo Bemol trabalha num tipo de trabalho em que você está trabalhando com produtos já prontos. Já na gastronomia você tem toda uma série de nuances, né? De materiais que são perecíveis e tudo mais. Tem todo um time diferente. Como é que você faz para conseguir ter esse time da tua equipe, de conseguir que a gente tenha aquele produto com a marca Dedé em todos os lugares e também tenha esse entendimento, tenha essa forma de relacionar com o público que a gente também vê em todas as casas? É, isso aí é uma pergunta bem legal. Eu estava até conversando com o Jaime, não estava com 30 dias, o Jaime Bechimol, e a gente falando aí de custo de empresa, né? Custo hoje de uma empresa como a Bemol, que trabalha com a linha branca, linha branca e eletrodoméstico, né, e eletrônicos, para material humano é algo em torno de 7%. O nosso custo de mão de obra hoje, né, para a gente ter essa estrutura, exatamente para garantir primeiro garantir o que é o joelho que é feito aqui, seja igual lá de Belém, seja igual lá do Manauara, algo em torno de 29%, 31% varia de mês para mês. Né? Que a gente só consegue ter isso aí, Fred, porque em todas as casas da gente, a gente tem uma nutricionista plantada nas cozinhas. Né? A gente tem aí o processo de, além de ter essas nutricionistas que são auditadas, que elas fazem uma audição, uma auditoria nas lojas, né? Que é 237 itens, era 180 e pouco, veio a pandemia, precisou se melhorar alguns procedimentos, as coisas que não se faziam são feitas hoje em dia, né? E hoje passou para 237. Além disso, nós temos uma empresa, já está com a gente 12 anos, que é uma empresa de auditoria de segurança alimentar. Né? Essa empresa ela vem auditar exatamente o que as nutricionistas e os chefes de cozinha, as lojas estão fazendo. Então é passado toda essa lista toda semana, 30% de toda a loja, 30% do salário é vinculado à segurança alimentar. Né? E aí, 30% uma pessoa que ganha, um exemplo aí, R$10, R$3 vem. R$3 do salário dela depende da segurança alimentar, né? Isso nós passamos 4 anos para implantar. Foi um trabalho assim doloroso, custoso e doído, porque quando você fala, não mexe com o bolso das pessoas, assim, as pessoas não vão dando. Nós fizemos um trabalho de 4 anos, né, de testes e restetes, né? Começamos com o escalão do chefe de cozinha, a parte de gestão, e hoje inclusive o auxiliar de limpeza está embutido lá no salário dele, 30% da segurança alimentar. Então, assim, não, a loja tem que estar muito bem, cuidado, porque senão todo mundo é penalizado, vamos falar assim. E assim, não tem outro jeito, né? Que a grande finalidade disso aí é porque eu costumo dizer duas coisas em reunião. Já fui até mal interpretado por isso. Primeiro que a gente, apesar de não trabalhar na indústria do sexo, a gente vende prazer. Uma boa comida, né, de um bom ambiente, de bom atendimento. A outra é que a gente está trabalhando com saúde pública, né? Alimentação é saúde pública. Então, assim, eu tenho que ter muito cuidado no que estou te dando para comer, né? Principalmente quando vai um idoso, vai uma criança, né? A gente, na idade da gente, a gente sabe se defender, mas uma criança, por exemplo, ontem eu fui para o samba, ontem no Parque 10. Quando eu escolhi ontem tomar uma cerveja no Parque 10, eu escolhi. Mas eu levei minha filha obrigada, de 5 anos. Então, assim, como ela, tem milhares de crianças que vão na cachaçaria, obrigado, não tem, né? Ela não tem autonomia para dizer, então você vai para lá que eu vou para o forró. Né? Uma grande responsabilidade, Fred, para a gente contar isso aí. Né? A tal da padronização, aí por trás disso, aí tem o chefe de cozinha, tem a gerência técnica, as fichas técnicas, né? Você tem ideia, nosso cardápio hoje, elas têm quase 1.400 fichas, né? Que é todo esse processo, tudo isso é escrito, tudo isso é manualizado. Legal. Tere, e agora para 22, o Fred perguntou de você dos empreendimentos. Eu queria saber, além dessa questão da possíveis novos empreendimentos, as contatos que serão realizados, eu queria saber se você pede alguma coisa específica para o setor público. Como é que é esse teu relacionamento com o setor público? Você pede que tenha menos impostos, você solicita que tenha menos interferência do governo nas questões que possam prejudicar o empreendimento, coisa parecida? É possível você ter essa noção hoje de como empresário, o que você precisa aí, o que você espera do poder público no sentido do governo para continuar dando emprego, gerando renda para a população? Eu acho assim, aí eu até faço um apelo, né? Para os governantes darem uma olhada aí pro setor de alimentos e bebidas, né? Depois do distrito, nós somos o setor que mais empregamos no Amazonas e no Brasil. A verdade é essa. Né? E aí, isso tem um peso diretamente nos empregos. Né? E aí, eu vejo que nós estamos tratados com descaso. Por exemplo, eu passei uma situação agora para tirar a licença ambiental do Parque 10, uma empresa que já existe 30 anos. E toda vez que você vai renovar alguma coisa, parece que você retrocede 100 anos. Né? Eu passei 12 meses agora para tirar uma licença de uma coisa que já existia uma licença, que graças a Deus, um dos meus propósitos sempre foi trabalhar legalizado. Se eu vendo um bombom na minha empresa, é tirado o cupom fiscal, é emitido um cupom fiscal desse bombom. E aí depois de 12 meses, a gente é surpreendido. Saiu agora, a licença está com dias. Uma licença que eu paguei há 2 anos atrás, Fred, R$1.040, ela passou para R$10.700. E aí não tem explicação, você vai falar com o fiscal, você vai falar com o gerente, é isso mesmo. É isso, está certo, não sei o quê. Aí você fica sem parâmetro. Eu até falei assim para minha filha, daqui a dois anos nós vamos pagar o quê? Proporcionalmente 100 mil reais? Quer dizer, é a falta de respeito. E aí isso gera a ilegalidade. Gera propina, infelizmente, que aí conheço muita gente que trabalha na ilegalidade, parte disso aí é pela essa dificuldade, porque tudo que você vai fazer, e aí você não consegue fazer isso só, você tem que contratar um despachante, porque primeiro que a gente não tem tempo para estar o dia todo numa repartição olhando, né? E assim, e a pandemia trouxe uma coisa muito negativa pro poder público, sabe? Pro serviço público. A tal do home office, as coisas já não funcionavam na velocidade que a gente precisa, e agora tudo é home office. E aí você não consegue, né? É igual vendedor de bebida. Hoje você não... Assim, você fala com o aplicativo, né? Os repórteres me perguntam, às vezes, o IBGE divulgou aí um aumento de 8,78 em bebida. Esse fato não é verdade. Não teve nenhuma bebida que subiu 30, 40% ao longo desse ano. E o pior, agora você não tem mais a presença do vendedor, você é obrigado a recorrer a um aplicativo. E aí o aplicativo hoje, essa água está R$1. Amanhã está R$1,20 e você não tem para reclamar. Ou você pede, ou você fica sem o produto para vender no restaurante. É mais ou menos assim. E assim o poder público, né? Quando eu vi essa taxa, eu fui nascer mais lá. Passei dois dias tentando. Não, é isso mesmo, está certo. Quer dizer, não tem um parâmetro, né? E aí divulga uma inflação de 10%. Pô, não pode. Não pode. Tá certo. Fred Novaes, estamos caminhando para nossas últimas aí, Fred. Liga o microfone aí que ele desligou lá. Liga o microfone, Fred. Pois é. É muito legal esse bate-papo com o Nelé. Sempre tem coisas muito, muito legais, né? Agora, Nelé, você está falando dessa dificuldade aí, que na verdade é uma dificuldade dos empreendedores de um modo geral, né? Essa burocracia, essa parece que há um cipoal de legislações que jogam contra o empreendedorismo, contra a geração de emprego, então. No final das contas, colocam o empresário como se fosse inimigo, né? Como se fosse aquele que você quer sugar a qualquer custo. Mas, assim, especificamente sobre a questão do segmento de alimentação fora do lar, a gente viu aí que acompanhamos, né, durante essa pandemia, durante muito tempo, as restrições, né? E agora a gente vê, de alguma forma, a volta de algumas restrições tendo surgido aí, né? Como é que vocês enxergam essa questão da organização desse segmento, no sentido de lutar por direitos, inclusive lutar também para fazer frente, vamos dizer assim, a esse tipo de posição restritiva que, de alguma forma, limita, né, o direito de ir e vir do cidadão, que também limita o livre comércio, o negócio, muitas vezes coloca em risco, né, mais uma ferramenta para colocar a faca no pescoço aí do empreendedor. Como é que você vê essa articulação? Hoje a gente tem a Abrazel, mas como é que está essa articulação de vocês? Existe alguma forma de vocês intensificarem, até mesmo para reivindicar, por exemplo, algo relacionado com o que você falou aí na questão desse aumento absurdo que foi relatado com relação a licenças? Assim, uma das coisas, Fred, é que eu já fui conselheiro da Abrazel já há vários anos, e aí não sou mais hoje. O meu sócio foi vice-presidente durante 3 mandatos, e aí eu fui uma das pessoas que pedi para ele dar uma saída, até para dar vaga para outras pessoas, né? Até para as pessoas ver se essas pessoas fazem coisas melhores do que a gente, porque até para a gente provar, para a gente sentir. Mas o que eu vejo assim, na nossa classe, é uma classe muito desunida. Né? E a Abrazel, ela infelizmente não consegue unir essas pessoas. Né? Você tem ideia, a Abrazel é uma entidade sem fins lucrativos. Tem uma taxa de R$150. Rapaz, é uma dificuldade para as pessoas pagarem essa taxa. Primeiro que não é obrigatório, né? E aí tudo que não é obrigatório, e as pessoas não... E aí quando dá um problema como deu a pandemia, aí todo mundo correu para o Brasil porque precisava da força dela, né? Para a gente tentar abrir as lojas, tentar fazer as mudanças, porque os governantes foi assim. Lá do gabinete do cara lá, o cara imaginou que lá na cachaçaria só podia abrir 2 mesas. E que para abrir 2 mesas eu tinha que pregar alguma coisa no teto, fazer isso, fazer aquilo. Aí o cara não pergunta de onde vem esse dinheiro para fazer, como é que a gente vai fazer e como é que a gente vai conseguir operacionalizar. Por exemplo, agora lá em Belém, né, então, lançaram o negócio da carteira do passaporte da vacina. Da vacina. Eu acho muito legal, né, gente, coisa. Mas só que são 2 pesos e 2 medidas. Né? Eles te obrigam num restaurante tu apresentar a tua carteira de vacinação, mas não te obrigam para você entrar no shopping e nem no supermercado para a tua apresentar. Que são pesos e medidas. Né? E aí os caras que fazem as regras, não eles que vão lá estar no dia a dia. E aí assim, eu acho que. E aí você não vê um político comprar a nossa bandeira. Não vê nenhum político comprar a nossa bandeira, porque a gente precisa de muito apoio aí. Na volta da pandemia, a gente pagou táxi, Fred, quase que todo dia. Porque simplesmente o prefeito cortava os ônibus 10 horas da noite. E como é que eu consigo fechar um restaurante 10 horas da noite? Chega lá, Fred, olha, infelizmente eu tenho que te mandar embora, porque o meu funcionário tem que pegar um ônibus. Né? E aí assim, e esse custo vai para onde? Dentro da empresa. Né? A inflação desse ano, de real, pô. Né? E os caras anunciam uma inflação de 10%, 12%. Né? Tudo, a carne subiu quase 200%. Então é assim, é umas coisas assim que... Complicado. Muito. Mas nós temos que lutar e não pode abaixar a cabeça, né? Verdade. E até digo pro Rogério, né? Quando a gente vê tudo isso aí, a gente vejo minha família, vejo a família dele e família de 350 colaboradores atrás da gente que indiretamente e direto depende da gente, né? Legal. Fred, agora sim, vamos para a última aí. Tem mais uma aí? Tem que se encerrar com o Dedé? Sim. Dedé, só para fechar. Hoje a cachaçaria ela tem plano de expansão. A gente sabe que a gente está num momento muito vulnerável para investimentos. Mas a gente sabe também que o empreendedor é aquela coisa, é muito ativo, né? E enxerga muitas vezes além daquilo que a gente consegue ver no momento. Mas a cachaçaria, o Grupo Dedé, tem plano de expansão para 2022, apesar de toda a dificuldade? A gente tem um projeto da peixaria, que eu até falei ainda há pouco, sim, né? Sim. Uma peixaria regional. E assim, quando eu falo regional, eu quero trazer aí, resgatar a culinária dos nossos avós, nosso, lá do passado mesmo, do interior, que eu vejo que, não criticando quem faz, não é isso que é a minha ideia, mas eu queria trazer aquela coisa de raiz mesmo, uma peixaria de tradição mesmo, e isso é um grande sonho. Como um patrimônio nosso que foi fechado, né? Não teve continuidade lá o Galo Carijó, né? O Galo Carijó, para mim, era um patrimônio do Amazonas. Lamento muito que ele tenha fechado, porque falava em culinária amazonense, não falasse do Galo. Então, esse é meu desejo, de ter uma peixaria, claro, trazendo para a modernidade, da modernidade que eu falo dos processos, né? Porque hoje a gente tem muita facilidade hoje de processos, né, que evoluiu as coisas. E hoje, mas esse sonho está ainda no papel, ainda está, como é que está? Está mais ou menos concreto? Tá já no, tem, tá já, tem ideia, já tem ideia de local e isso mais? Já está mais ou menos? Ano passado, antes da pandemia, né, já tinha até um ponto aí, mas aí, e agora a gente está à procura de ponto. É. E assim, nosso objetivo é inaugurar ela em agosto. Agosto? Já se a gente conseguir um ponto até março, a gente tem esse projeto de até agosto a gente inaugurar. Legal, Fred, olha só, então, Dedé Parente e a Barraca, o início de 30 anos de uma história. Não esquecendo que a renda que for obtida com esse livro será remanejada na totalidade para 5 instituições que prestam serviço para a sociedade, não é isso, Dedé? Sim. São instituições que atendem a sociedade de uma maneira social, uma maneira muito mais assistencialista mesmo, é para assistência desse pessoal, né? Sim. Essas 5 instituições. Para asilo, para creches, para hospital de câncer, é essa a finalidade de fazer o bem mesmo. Então, né? As pessoas que se interessarem por comprar. E está vendo aonde? Nas lojas? Está, né? Vendo em todas as lojas nossas, né? Em todos os locais. E aí também está na plataforma. É. E aí o livro assim tem até engraçado, mesmo quando chega uma pessoa me pedindo o livro, gente, eu não posso. Dá, porque isso não é meu, isso nasceu com o objetivo de... Né, então, quando eu falo para as pessoas que eu vou doar, nós vamos doar os 500 livros, eu não posso sair dando os livros, né? Claro. E aí, mas está nas lojas, é pago no cartão, tem todas as facilidades. Uhum. E assim, o grande objetivo aí, além de as pessoas aí saberem um pouco da minha história, é fazer o bem, saber que isso vai ser prestado conta, né? Eu quero estar aí registrando isso quando for entregue, vou entregar esses valores exatamente para... Já passamos do número de 350 livros vendidos. Estou muito feliz porque as pessoas estão aderindo aí E foi por isso que nós mandamos fazer a segunda tiragem. Né? Nesse Natal a gente espera aí que as pessoas que vão lá na cachaçaria, com certeza, além de se deliciar e estar, como o Dedé disse, um prazer estar por lá, também façam a boa ação de comprar o livro, que hoje está R$90. R$90. Pode ser comprado no cartão, pago 10 vezes. Pode, Não tem desculpa para não ajudar. Não ajudar, tá certo. Agora tudo é Pix, né? Pode ser pago com Pix também. Também, tudo é. Pronto. Fred, vamos agradecer agora, né, Fred? Com certeza, Calbi. Olha só, a melhor maneira para a gente começar essa segunda-feira, a semana do Natal, os shoppings estão polvorosos aí, o centro de compra, realmente muita movimentação, uma boa expectativa aí com o recurso do Fundeb, com adiantamento de salário, que está caindo hoje, está caindo amanhã também do governo do estado, então realmente aí também para os restaurantes, bares, realmente uma movimentação grande para essa semana. Então agradeço ainda mais o Dedé por ter cedido esse tempo generosamente para a gente, para compartilhar essas ideias e, na verdade, fomentar, né? Acho que sempre é inspirador a gente ouvir a história de um empreendedor de sucesso, porque inspira outras pessoas também. Então, Dedé, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Fred. Obrigado mesmo. A gente agradece ao Dedé, agradece aí aos nossos amigos seguidores das mídias sociais do Jornal do Comércio. Dedé, sempre que tiver novidade, essa fecharia antes de inaugurar, vem aqui. Por favor. Contar que você vai ter aquele peixinho frito, você vai ter. Tá bom? Conta pra gente aqui que a gente. Essa ideia com certeza é muito boa. Obrigado. Obrigado mais uma vez por ter vindo aqui com a gente, como o Fred disse, doado esse teu tempo aqui pra gente. E quem quiser saber mais um pouco da história do Dedé, comprando o livro, vai saber aí, como ele disse, as fofocas aí da infância do Dedé. E as são 30 receitas? 38. 38 receitas aí. Então já vai aprender a fazer com certeza absoluta essa daí. E o Natal, Dedé, seja um Natal próspero, seja um Natal de muita alegria e principalmente de saúde. É o que nós desejamos para você. É o meu grande desejo também. Tá certo. Forte abraço a todos. E a gente agradece aos nossos amigos seguidores das mídias sociais do Jornal do Comércio que ficaram conosco até agora, dando a grata satisfação da sua audiência. Com certeza prometemos voltar no mais um amanhã, audiência aqui no nosso JCS 15, informação para quem decide. Vai.